cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E regressamos, já tínhamos prometido, à sede do distrito. Regressamos a Coimbra. Hoje falar mais uma banda que já vai no seu terceiro disco, aliás, disco já saiu até no ano passado, e que de algum modo queríamos fazer destaque na Boa Nova. Havia-me prometido e aí está, é devido. Pois bem, depois de termos estado com Pensão Flor e há dias 4:30, pois bem, hoje é tempo de estarmos com Diabo 7 e com Figura de Gente, disco que já aqui foi várias vezes divulgado na Boa Nova e que seguramente merece então este destaque neste mês de agosto de 2017. Ora, e tal como nos habituámos, temos sempre alguém ligado à banda para falar precisamente deste projeto do Diabo 7, que este é, já mais nem menos, o seu terceiro disco. E claro, vamos até curiosamente falar com a pessoa com o mais recuado da banda, porque assim é, normalmente, sempre as pessoas ligadas à percussão e à bateria. E tal, por essa via que estamos a falar de Diabo 7. Pois, muito bem, bem-vindos antes de mais aqui à Boa Nova e bem-vindos aqui ao Oliver do Hospital. Muito obrigado pelo convite e é com muito gosto que estou aqui a falar sobre este nosso terceiro álbum, respondendo ao repto que nos foi feito e que muito agradecemos. Agradecemos nós. Pois bem, estamos a falar com o Miguel Cardina, o homem da bateria. E a quem se junta, podemos já anunciar, então, um conjunto de músicos ligados à cidade de Coimbra. Queira então, por favor, apresentar os seus colegas. Sim, nós nascemos em 2003, já tivemos algumas alterações no line-up da banda, mas neste momento a banda é composta por mim, Miguel Cardina, na bateria e nas percussões, pelo Pedro Damasceno, que toca uma série de instrumentos, toca concertina, bandolim, toca flautas também, eu consigo dizer. Flautas e cavaquinho. Pelo Celso Bento, que toca gaita de folos e flautas. Pela Sara Vidal, que é vocalista e toca também harpa. E pela Luísa Correia, que toca guitarra, e pelo Eduardo Murta, que toca baixo. Muito bem, Sara Vidal, que aliás conhecíamos de outras bandas, não é? Que já tiveram destaque na Boa Nova. Chuva, tempestade, tubarão de contorno nos talegos da vontade. Tubarão tinha pipa no trocado e trocado estava o tempo todo o ano. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade, tubarão tamborilou ainda à missa e à metade. Tubarão traficou sem tamboril, troca tintas com retoque teatral. Toca terça, quarta, quinta, noite e dia, travestido no entrudo com uma tromba de enguia. Tamboril, tudo físico ao contrário, já tossia como tosse o tubarão. Toca terça, quarta, quinta, noite e dia, tamboril em tubarão, no atalho para a Turquia. Tubarão tinha dentes de tainha e a tainha tinha dentes de tambor. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade. Tubarão trincou um touro nos talegos da vontade. Tubarão tinha tempo no trocado e trocado estava o tempo todo o ano. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade. Tubarão tamborilou ainda à missa e à metade. Tamboril, troca tintas com retoque teatral. Toca terça, quarta, quinta, noite e dia, travestido no entrudo com uma tromba de enguia. Tamboril teve a tísica ao contrário, já tossia como tosse o tubarão. Toca terça, quarta, quinta, noite e dia, tamboril em tubarão, no atalho para a Turquia. We'll be right back. Coimbra foi um fator agregador de voz para que venham a surgir, de facto, enquanto banda, e também veio a registrar este tal terceiro disco, uma vez que já existe o Para Infernal e o Tarara. Sim, quer dizer, Coimbra, o espaço onde nós estamos acaba por sempre ser o espaço que nos agrega, não é? Portanto, as bandas que nascem noutros sítios, assim acontece porque aquelas pessoas se encontram ali. E foi um bocadinho o que aconteceu connosco. Nós tínhamos percursos muito diferentes, todos nós amadores, mas que uns tinham passado pelo GFAC, que é uma estrutura muito importante na divulgação da cultura popular aqui na Academia de Coimbra. Outros tinham tido experiências anteriores em grupos como os Borda d'Água. E acabámos por, em 2003, nos encontrarmos e começar a tocar juntos. E foi assim que nasceu os Diaba 7. O facto de termos surgido em Coimbra é uma circunstância, porque estávamos aqui, mas de facto é também alguma coisa que não acontece à toa, porque, como sabemos, Coimbra tem uma tradição de bandas dedicadas à reinvenção da música tradicional, se quisermos chamar assim. São coisas muito distintas e que fazem abordagens muito diferentes, mas porque tem um histórico que vem desde a Brigada Vítor Jara, a presença do GFAC na Academia de Coimbra, de outros grupos que têm saído, há pouco referia, a Atenção Flor, podíamos falar de outros grupos, dos Realejo, uma série deles que de facto fazem de Coimbra um microclima particular relativamente à reinvenção da música de raiz tradicional ou da música feita a partir de instrumentos tradicionais, que é um bocadinho assim que nós nos vemos. Podemos dizer, Luta, no momento em que estamos a gravar, o disco dos 4,5, Ponto nos Is, que fez destaque aqui na Boa Nova há cerca de duas semanas, é o álbum mais vendido em Portugal. E a música acústica, toda ela, assim, efetivamente vem muito ao grado do povo português. Num contexto, de facto, vocês começaram em 2003, em que a vossa música, não sendo mainstream, tem um público alargado. Houve, se calhar, épocas em que se dizia que a vossa música, ou o estilo musical onde vocês se integram, próximo popular, mas ainda que reinventado, de algum modo, era uma música criada para uma elite. Hoje em dia, creio que já assim não seja. Portanto, este tempo permitiu fazer com que vocês, de algum modo, cheguem um pouco a todo o tipo de pessoas. Isso nota-se quer em quem vem à procura do vosso disco, quer nos vossos concertos. Eu creio que sim. Esse aspecto que está a realçar é um elemento importante e que tem a ver um bocadinho com alterações que nos últimos 15 anos, assim, em termos muito gerais, foram surgindo até com festivais, como por exemplo Andanças, a presença deste tipo de grupos que reinventam a música tradicional no espaço público de uma outra forma, a presença dos festivais do World Music, de Sines, mas não só, noutros espaços. O Sendim, etc. O Sem Soldos. O Sem Soldos, claramente. Portanto, temos uma visibilidade para este tipo de música que a colocou num outro espaço público que há 15 ou 20 anos não tinha. Por outro lado, era aquilo que dizia, nós não somos uma banda de música tradicional, claramente, não somos também uma banda de música popular, não é isso que fazemos, e portanto temos sempre dificuldade em nos definirmos. E isso também está relacionado com aquilo que perguntava, que tem a ver com os nossos públicos. Os nossos públicos são muito determinados pelos espaços que nos convidam a tocar. E, portanto, somos capazes de tocar para públicos que estão à espera e que têm um gosto mais apontado para um certo tipo de música tradicional. E o facto de tocarmos instrumentos tradicionais e também tocarmos ritmos tradicionais conecta-se bastante com esse gosto. Mas também somos capazes de tocar para públicos mais jovens, que nos veem já um bocadinho como uma banda de world music, digamos assim, para usar um conceito quase anacrónico, não é? Porque os portugueses. Mas tocámos em Sines, tocámos no Sem Soldos, tocámos em Sendim, tocámos nos festivais onde é comum tocar em bandas que têm um bocadinho esse rótulo. E já agora acrescentar também, vou saber, o Med de Lolé, onde também já estiveram. Ilusões, mares, muros, tentações. a verdade é que esta entrevista só peca por tardia. Portanto, este programa, o Caso Fazem Caso Tocam, já tem 11 anos. E nesses 11 anos, por exemplo, há 11 anos atrás, vocês ganhavam o Eurofolk. Portanto, também com os andarilhos, se bem me recordam. E mais tarde, depois foram, por vir disso, vieram a Málaga. Ora bem, portanto, já tudo isso justificava que os Diabo 7 estivessem aqui na Boa Nova. E a verdade é que nós, embora queiramos, nem sempre é fácil. E vocês também próprios, como se costuma dizer, têm outro tipo de profissões, não é? Portanto, que nem sempre, aliás, tentámos fazer aqui esta entrevista, não ao telefone, mas aqui em estúdio, e de facto as coisas não são fáceis. E nós compreendemos isso mesmo. E no dia que gravamos, inclusive, vocês vão para o Norte para fazer um novo espetáculo. Ora, isso traz aqui uma pergunta que já fizemos a outras bandas e que não podemos deixar apresentar aqui aos Deba 7, tendo em conta que vocês têm um histórico já de praticamente de 15 anos, quase. A pergunta é esta: as bandas são conhecidas também tendo em conta o seu investimento na sua divulgação, mas paralelamente, muitas vezes esse evento não é possível ser feito porque, de facto, há que, como se costuma dizer, é preciso ter aquilo com que se pagam os melões, não é? Neste, olhando para trás, para o vosso histórico, como é que vocês conseguem pesar estas, enfim, a intenção de divulgação e estarem noutros palcos, inclusive se calhar aceitar convites para ir para o estrangeiro, como é que isso surge e como é que parte disso também faz com que de repente tenham que retrair essa vontade porque de algum modo é incompatível economicamente? Pois, essa é a grande questão que nos assola, no fundo, é que gostamos muito de tocar uns com os outros, gostamos do trabalho que fazemos, procuramos que ele seja divulgado da melhor forma e a verdade é que muitas vezes não temos condições para poder fazê-lo porque todos nós temos outras profissões, não vivemos diretamente da música, tirando a Sara Vidal, que o faz, mas falo também porque tem outros projetos musicais. Exatamente. Para além dos Diabo 7. E está ligado aos seus Vadios, portanto, à própria estrutura. E está ligado aos seus Vadios, que é a editora deste novo processo de trabalho. estamos a falar sobre o álbum Figura de Gente dos Diabo 7 e que da sua apresentação, e desde logo queremos falar também aqui do aspecto gráfico do próprio disco, que está muito bem conseguido. Aliás, hoje em dia é preciso cativar o público de todas as maneiras, e chegando aos camaradas onde estão os discos, claro que aquilo que logo à partida aparece é de facto a componente gráfica, que aqui está de facto interessante. A quem se deve este trabalho? Pois, isso tem um bocadinho a ver com aquilo que perguntava há pouco sobre as nossas diferentes valências. E nós temos dificuldade de tocar mais porque temos outras profissões, mas ao mesmo tempo o facto de termos outras profissões e olhares muito diferentes sobre a música, portanto sermos amadores no sentido verdadeiro do termo, não é que amamos aquilo que fazemos, mas ao mesmo tempo não nos dedicamos apenas a isso, faz com que possamos beneficiar de outro tipo de artes que cada um de nós partilha. Nos três álbuns que fizemos até agora, uma parte importante da concepção gráfica esteve a cargo da Luísa Correia, que é a nossa guitarrista, mas que ao mesmo tempo é arquiteta e tem uma sensibilidade artística muito apurada. Neste caso, a capa do álbum foi executada pela Ana Rosa, que é uma colega nossa, a quem muito agradecemos este desenho, que acho que é muito ilustrativo daquilo que pretendíamos passar como mensagem, que é a ideia da figura de gente, aqui um boneco um bocadinho desengonçado, mas que remete também para um imaginário de festa que nós procuramos passar com a nossa música. Mas era aquilo que lhe dizia, o facto de termos profissões diferentes e valências diferentes faz-nos também beneficiar disto, neste caso da Ana Rosa, que foi a colega que fez este grafismo, mas da Luísa enquanto diretora gráfica dos Diabo 7, que é um bocadinho isso que ela faz. Efetivamente, só com um conjunto de boas vontades que as coisas, enfim, se conseguem conceber, pelo menos no nosso país, não é? Ai, apertem os cintos, vamos começar, vou contar uma história de desencantar. Eram quatro donzelas a olhar o sol, cada qual em busca do amor, procurando saber o que arde sem se ver, se é a dor ou se é o prazer. A primeira caiu no sono fatal, à espera que um sapo a salvasse do mal. A segunda abalou nas ondas do mar, nunca mais veio para contar. A terceira devota subiu ao chão. Thank you. para criar um disco como este, de algum modo, há aqui vários apores. Sendo que, no entanto, o nome do Pedro Damasceno e do Miguel Cardina são aqueles que mais aparecem, quer na ligação da letra e da música. Como é que é a produção musical dos Diabo 7? Como é que as coisas se criam entre vós? É um caos criativo. Nada como ser sincero. Exatamente. O Pedro Damasceno tem um papel importante porque nos traz muitas vezes esboços de linhas melódicas, umas mais desenvolvidas, outras ainda mais embrionárias, e depois nós trabalhamos sobre isso musicalmente. E ele tem um papel, de facto, mais relevante do que nós, porque é ele que muitas vezes traz o primeiro esquife, que depois será uma música mais à frente, ou às vezes a coisa já é um bocadinho mais fechada. E depois, sempre que se julga adequado, eu procuro juntar uma letra. Portanto, tenho tido essa tarefa nos dois álbuns, porque o primeiro álbum é um álbum que tem apenas temas que resultam de recolhas e, portanto, foram trabalhados por nós. O segundo e o terceiro álbum, sim, têm originais, são compostos por originais. E esses originais são feitos um bocadinho nesta lógica que lhe dizia. O Pedro costuma trazer um esboço, a Julieta Silva, quando estava connosco, também tinha algum papel nisso, agora a Sara, de alguma forma, também vai tendo. E pronto, é isso. E a partir de um esboço nós vamos trabalhando, vamos procurando afinar uma sonoridade, procurando que aquela música tenha, que sintamos que há uma música ali, não é? E isto é um processo que vai sendo desenvolvido nos ensaios, mas que resulta muito daquilo que lhe dizia, do caos criativo. Portanto, não há um produto que chega mais ou menos acabado ao ensaio e nós tocamos. Há ali um diálogo musical entre nós, uma busca no ensaio de caminhos que depois resulta na música. Thank you. estreia aqui na Boa Nova passa por uma fase de 3 desafios. Enfim, não pré-anunciei, mas que estou convencido que está disponível para eles. Venham eles. Vamos então. O primeiro é este. Imagino que vim tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não sei se conhece a cidade. Não. Então pronto, cheguei aqui ao Oliveira do Hospital e vai acreditar a minha palavra que temos aqui um excelente anfiteatro natural que se imagine o que os Diabo 7 vêm cá tocar. E que tem a vantagem, inclusive, de quem os convida e entrarão convosco duas bandas nacionais. Quem é que os Diabo 7 iriam convidar? Bom, é difícil responder essa pergunta porque eu não sei quem é que os Diabo 7 iriam convidar. Sim. Posso responder por mim, não é? Claro que sim. Quem é que eu iria convidar? Bom, nós fizeram-nos esse desafio há pouco tempo. O Jeff Fack fez esse desafio quando fez 50 anos. E o desafio, exatamente, era o mesmo desafio. Quem é que convidaríamos para tocar connosco? E assim o fizemos, convidámos e tocámos aqui em Coimbra com o Kiné. Kiné Teles, que é um excelente percussionista e que tem um espetáculo chamado A Cor da Madeira, e com quem partilhámos o palco o ano passado, e essa seria uma primeira escolha. Uma segunda escolha que tem a ver com um gosto pessoal, mas também com o envolvimento com a banda, nomeadamente no segundo álbum, que foi a presença do Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, num tema que nós gravámos no Tarar, o nosso trabalho anterior, leva-me a pensar também nos Gaiteiros, porque eu gosto bastante do trabalho que fazem e também porque houve uma relação prévia, nomeadamente com o Carlos Guerreiro. Portanto, Kiné Teles e Gaiteiros de Lisboa. Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Agora o segundo. Vem uma banda da cena internacional e que, quando chegam a Portugal, dizem que queremos ter no nosso concerto a participação dos Diabo 7. De onde gostariam que viesse um convite desse tipo? De onde gostaríamos que viesse um convite? Ui, isso já seria mais difícil. Uma banda internacional. Uma banda internacional. Há uma banda que eu gosto muito, que tem uma força muito particular, mas é uma opinião pessoal. Estou certo que qualquer outro elemento da banda diria outro nome. Mas eu gostaria do Zé de Ningarna. Agora vamos ao terceiro, e dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou a uma banda nacional. E chegam ao pé dos Diabo 7 para que façam uma versão de um tema desse tal autor ou banda. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o fariam? Ui, isso já é mais difícil. Mas eu diria Sérgio Godinho. Uhum. E a Liberdade. Liberdade. E eu, de algum modo, há pouco, porque falámos aqui da presença das formigas, através da Sara Vidal, estava aqui a pensar o que é que eles tinham na altura escolhido. E eu recordo-me que era Zeca Afonso, portanto. E agora, claro. E de repente pensei que seria por aí. Bem, embora não esteja muito distante, não é? Portanto, claro, há não, muitos claro, pontos em comum. Seria uma escolha óbvia também. Muito bem. Ai, só a liberdade a sério quando me houver. A proteção, saúde, educação, só a liberdade a sério quando houver. liberdade de voltar ao início. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente, esperando que os anos tornem tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só ver a vida cheia e dava a vida parada. Só ver a vida cheia e dava a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas não queria deixar de ir embora sem falar daquilo que falou há pouco, naquele caos criativo, e que lhe perguntava, desse caos criativo, o que é que ficou arrumado na gaveta com a criação deste álbum, deste Figura de Gente, que eventualmente possa vir a ser recuperado, ou de algum modo vocês abandonam completamente tudo aquilo que não venham a verter em disco? Não, não, nós somos muito, muito adeptos da reciclagem. E há muitos esboços de músicas que depois não se tornam um tema e acabam por não estar no álbum. Isso aconteceu no segundo álbum, como aconteceu agora no terceiro álbum. E que nós volta e meia repegamos nos ensaios e há assim duas ou três coisas que estão no ar e que eventualmente farão parte de um quarto álbum. Que ainda não tem data. Que ainda não tem data e que nós temos assim algumas coisas que estamos a iniciar o trabalho, mas até se olharmos para o espaçamento que existiu entre os diferentes trabalhos, percebemos que um álbum desses não nasce de ano a ano, justamente por aquilo que falávamos há pouco, todos nós termos outras vidas e vidas muito intensas, e portanto é natural que tenhamos que esperar pelo menos eventualmente 2 anos, talvez em 2019 seja uma boa data para nós termos aqui um quarto álbum, até porque este álbum, este Figura de Gente, que saiu em meados do ano passado, nós estamos agora a apresentá-lo. Exato. E na verdade a São João Dias, que é a nossa editora, tem feito um trabalho extraordinário, também a par do João Vaz, que é o nosso manager, e nós temos vários concertos agora em julho e em setembro, e portanto estamos numa fase ainda da apresentação deste Figura de Gente, e é aí que queremos agora concentrar as energias. Claro. As coisas que eu vi, um pato em doidecer. Ora, agradecer antes mais, Miguel, o prazer que foi consigo falar aqui na Boa Nova. Foi uma primeira vez, mas já ficamos marcados, se Deus quiser, então para o tal 2019. Nessa altura, não estranho que lhe vou toda bater a ferrolho para saber desse tal novo álbum que se adivinha. Claro que sim, claro que sim. Miguel, e foi um prazer. Muito o convite para a Rádio Boa Nova. Obrigado, um abraço. Um abraço, então. Boa Nova, um mundo de emoções. Chegou a hora de amanhecer.